não sei por que levantei. De pijama e descalço na cozinha sentei. Não achei explicação e voltei para a cama. Foi aí que me veio a ideia da banana. Me lembrei de um fato que comigo aconteceu com a minha banana. A velhinha enlouqueceu e a charmosa massinha vivia contente, pois nunca tinha visto banana diferente. Então eu digo, cuidado com a banana, se você vacilar vai parar na minha cama. Então eu digo, cuidado com a banana, se você vacilar vai parar na minha cama, minha banana. Vacilar, vai parar na minha cama. Então eu